Transmite ao localizador. Alô, Xanem 327, agora para o Pionca, para o Pulso. 327, companhia livrando via Índia após o mesmo autorizado. Puxa, ponta. Sim, pode estar fora da companhia, está autorizado. Puxa. O vento 090 graus no menor. Decolagem 90, chinela 305. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, Torre. Você lá está no professor Eco aqui, fazendo treinamento para lá, está sendo encerrado, levando conseguido para Pouso, a Pocato, a Sete Campo, Romeu Oscar Bravo. Está no setor Eco de Salvador, setor Nordeste de Salvador, qual a intenção? Intenção de Pouso no Sete Campo. Prossiga pelo setor norte, setor de perna do vento, pista no zero, acusa no través norte. Romeu Oscar Bravo. Alô. Guardião, chamou o Torre. Liga acionamento e táxi, acuse pronto para decolagem. Colagem autorizada com proa sul, pista 17, vento 090 graus e no meio nosso, guardião 06. Com solo. O aeroporto com solo, com tudo. Pesa nada. Autorizado aproximação visual. Assim o Pará agradece, 719 S. Mike Delta Alpha para o localizador, direita para o 065. É Mike Oscar, Salvador, Salvador. Confirma o setor que sobrevoou? Quatro de encontro, professor do bordo. Confirma, acho que copiou, confirma o quatro de encontro, POV e o setor de sobrevoo. Xanair 6315 decolou aos 47. Curva direita na saída da El, chame o controle. 120.8. 208, boa tarde. Qual o nome do comandante, guardião 06? Dourado. Gente, Dourado. 5719, final, baixar travado, pista 10. Boa tarde, Torre. Webjet 5729, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Forma um helicóptero. Com prioridade decolando da 17. 7-2-9, está reduzindo aqui. Guardião 06, chame ingressando na pista 17. 06 já decolou, já crujou, informou fora do solo, já estava para dentro de Itapuã. Chame controle 120.8, guardião 06. 06. POB 78, está autorizado então o táxi via Índia, ponto de espera, todo mundo no ótimo. Gente, copiado, obrigado. Webjet 5729, autorizado o pouso, 090 graus, 199. Check time, é embaixo travado. Já é embaixo travado, autorizado o pouso na 10, 5729 web. Webjet, botão 01. É, ambiente alterado. Tá, 3-2, 1-7, taxi a Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, tá 3-2. Mike é com Juliette, chame centro Recife, 12545, alterno 2685. Taxi, chame para ingresso, vai com Mike Oscar. Salvador, boa tarde, o Sanemia 327, ponto de espera da 1-0. Guardião? 06. Gente, atento ao tráfego do Mike Eco Juliette. Olha, aliás, Mike Juliette Romeu, sentido contrário. Gente, obrigado. Alô, 7, bravo. Confirma o local de estacionamento? Tátio 4. Pátio 4, ao lado da ADEI. Ciente, chame na final. Bravo. Corre 1895, se possível, marcar a velocidade até o externo. Afirmativo 1895, Delta Alfa. Corre 075, recusa para 1970. É, confira a mensagem? Gol 1075, reduza para 1970. Zero, gol 1075. Tráfego. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, informa o tráfego. Eco Charlie 30, um colibri, decolando da cabeceira no 7 no momento, com pro Nordeste. Tem o tráfego à vista? É, negativo, senhor. Papá Romeu, Eco Mike Oscar, decolou 5-1, pro Nordeste, aguarda transferência para o controle. Certo, aguardará também não visual com tráfego, só bem paralelo à pistão 1-0. Eco Mike Oscar. Webjet, solo 5-1, libere a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-9, 7-2-9. Oi, boa tarde, Oceaner 6327, ponto de espera 1-0, pronto. Oceaner 6327, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali manter 1-0, 6327. A torre copiou o Mike Delta Alpha. Negativo, prossiga. ILS full encaixado. Mike Delta Alpha, prossiga. Taxia, Alpha Juliette, portão 02. Alpha Juliette, 2 web. 4, 2 milhas e meia da cabeceira na 7. Aguarde pista livre. Ciente, Mike Delta Alpha. Colagem, provavelmente. Vai cruzar com um helicóptero Romeu, não, um Eco Charlie 30, um colibri que decolou, está no setor nordeste, 2,5 milhas afastado lateralmente da 1-0. Pista está livre, autorizado decolar, 090 graus, 17. Deve decolar de 0, tráfego metro 1-0. 075, copiou? Afirmativo, repórter avisado. Romeu Oscar Bravo, autorizado pouso na 1-7, 090 graus, 17. Oceaner 6327, decolou 5-3, chama o controle. Controle 1-208, 6327. Papá Mike Delta Alpha, cheque o trem autorizado, pouso 090 graus, 179. Ok, baixada travada, Mike Delta Alpha. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Perdi contato visual, confirme posição. Tati 4 da DEM, solo 5-4, frequência livre. Mike Juliette Romeo, torre Nano 895. 895, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6327, daí eu lido. Oxané 6327, contato radar, tudo mantenha o nível 240 na saída da El. 240 da El 6327. Apenas atentando a aeronave da Web, parqueando no 02, ok? Bomba 05, ciência sem identificação. Tem dois tráfegos na final da 1-0. Gol 925, acione identificação autorizada e chegada bom. E vê se mantém o nível 90 na saída, na chegada bom. Torre, o Mike Oscar já está 5 minutos. Desça, confirme no ponto ideal de descida. 208, Mike Oscar. Rumba 05. Controle Salvador, vou falar Romeu, Eco Mike Oscar. Eco Mike Oscar, prossiga. Passando pelo setor Nordeste, a litoral da praia, como é que é? Gente, 510 Eco Mike Oscar. Avisa sobre o voo na costa de São Luís e retorna para a pouso em Serra do Abu, Serra. Eco Mike Oscar, reporte 20 milhas afastado. Eu estarei 20 milhas afastado, Mike Oscar. Alfa. Não, acho que foi autorizado aqui, não, 0, check 3. Baixou, travou, ele pôs na 0, gol na 075. Delta Alpha, confirma o pátio destino. Boa tarde, abraça. Centro Recife, no 251, no 3325. 251, no 3325, boa tarde, 63, no 3325, boa tarde. Um bug da gol na final? Afirmo. E a retaguarda do mesmo? Pula na... Não, pra pouso ou sobre o outro local? Tá pra pouso, senhor, na guarda bata. Gente, autorizado então, da presente a bata, reposta no solo controlado, não viu? Vai reportar então na TAC FENIM, ok? Contornando todo o pátio principal. Siga 06. Passemos, Tripe, ali mantém. Faz o banho da alguma coisa. Gol na 925, prosseguindo a descida para 4.000 pés, que é legal na 007. Estamos chamando o solo, Kilo Romeu Oscar para Morro de São Paulo. Autorizado Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem não no 7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona o padrão 0153, Kilo Romeu Oscar. 120, decimal 9, solo. Decimal direito. Romeu Oscar correto, no pátio 5, confirma o POB. 1-0 no POB, acionamento, táxi, decolagem, chame agora a torre 118, decimal 9, 5, ajuste no 007, bom gol. Correu, mas já chamei o inicial cruzamento da final 1-0, autoriza pouso ao lado da cabeceira 1-7, ó. Sim, Romeu, reposte no solo controlado. Posta no solo controlado, Romeu, grato. Salvador, buenas, gol no 075. Trip 5241, informação agora em curso Sierra, vitória da conquista 200. Prepare a saída Arbor, aguardando cópia. azul 4118, número 2 para Copa, informação em curso a Sierra, com fins 360 pré-aprovado. Prepare a saída da Eule da Bridge, aguardando. Salvador, Gol no 075. Gol no 075, táxi Alfa. Juliette, remota 1-3, agilizando na medida do possível, por gentileza. Tem uma aeronave da Avianca já aguardando para iniciar o pushback na posição 1-1, ok? Alfa, Juliette, remota 1-3, voa no 075. Fala, Salvador, TAM 3155, pushback para a intervalo. TAM 3155 é o número 2 no setor, na minha escuta, aguardando, estimados entre, no máximo, 5 a 7 minutos, ok? Estou aguardando, 3155. Afirmativo, vai prosseguir a Taxway Lima, após a próxima direita na Taxway Mike. E após, vai prosseguir antes do X de impraticabilidade da pista, Taxway Quebec. E no ponto de espera da Quebec, vai chamar a torre em 1-1-8-95 para prosseguir até a base, ok? Prossiga. No litoral para direto, base, pela direita, o Guardião 06. Ele guardião de meia costa tirando base para o 97. Gente, prossiga via corredora Xé, 500 pés, reporte no farol da Barra. A nave da Gol já ingressou no pátio principal agora, após o parqueamento da mesma na remota 1-3, está livre para o expressionamento e a porta táxi. Após o parqueamento da aeronave da Gol, está livre para o expressionamento. É a conta de pátio, request 130-3567. Lima Golf Tango, após etapa, desça para 2.000 pés, quem der grau na 007, reporta estabilizado na LSX Rei da Piscina 0. 2.000 pés, reporta estabilizado. Passaria do 2.231, no condor ideal, desse mantém o nível 050, quem der grau na 007. Ideal, desce mantém 050, com 1 no 007. 2.221. Mal 8 e aciona 5571 no transponder. 00 Airbus, primeira pela direita, após o Airbus, o Ferrari Golfista, aqui no transponder, o controle é 5541. 5571 no transponder, no pátio 3, chama pronto para o back acionamento, 35241. Até o pátio da Bata. O pátio da Bata fica à esquerda da cabeceira 1-7. Nesse caso é a sua direita agora. Tente iniciando o procedimento 06. Anteriormente, a Xanem 142 para Recife. Eu ainda não possuo plano para Recife, por gentileza, aguardando, vou checar, ok? O Romeu Oscar Bravo, número 2 para a Copa, só um instante, me confirma apenas o pátio, encontra? Sim, só um instante, encontra, por gentileza, Romeu Oscar Bravo. A intenção é prosseguir, quando autorizado pela torre, já direto comprou a Nordeste para o destino ou ingresso e decolagem da 1-7? Sim, só um instante, encontra, número 2, Romeu Oscar Bravo. Mike Eco Delta, prossiga. Campos das Visões, reporte Pituaçu. Confirme apenas o POB. Gente, é o terceiro para a Copa, só um instante. A intenção é decolar a partir já do pátio 3, já comprou a Nordeste para o destino, confirme, prosseguir o litoral norte. Então, estante em Copa, número 3, o hotel Oscar Zulu. Salvador 6321, Xané para o táxi, B91, economia de 4 horas e 15, hotel. Xané 6321, 1, no táxi via parte principal, Wind Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 9-5, ajuste 1-0-0-7, bom voo. Só me confirma por gentileza o POB novamente. POB 9-1, 91. Copiado. Fala, Tan 3-1-5-5. Tan 3-1-5-5, aeronave da Avianca iniciando o táxi a retaguarda. Após a mesma, está livre para o pushback, acionamento, reporta táxi. Norte, mantenha 500 pés e confirme a aproximação pelo litoral. Vai aproximar para o pátio 3, senhora. Gente, mantenha o litoral, reporte buraquinho. Agora em buraquinho, eu vi uma topa mais. Calango! 60, TAM 3145. Sem problema. O Azul 4118 para o autocópio. Procida. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta o pêndulo. Nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5565 no transponder. Com fins 360, pista 10, curva direita da EL, Leda bridge, passando no bolo 128, 5565, Azul 4, bolo 1-8. Azul 4, 1-8, correto, portão 3, chama pronto para o chamamento. Como que puxa o acionamento agora, Azul 4, bolo 1-8. O Azul 4, 1-8, confirmando, confirmou pronto para o acionamento? Afirmativo, 4, 1-8. Gente, é o número 2 na solicitação, aeronave da TAM, já no push no 09, vai estar que se arreta, aguarda. Quem ainda me escuta aguardando, por gentileza. Aguardando, 4, 1-8. Romeu Oscar Bravo, pronto, cópia. Autorizado para Sierra November, Mike Eco, prosseguindo 500 pés. Decola em coordenação com a torre, comprou a Nordeste. O controle operando em 120 decimal 8 e aciona 0165 no transponder do Romeu Oscar Bravo. Desce que se rida, pista na 0. Agora poderia, por gentileza, eu vou confirmar o ajuste dessa para 2010. Afirmativo, 1-0-0-7. Gol na 9-6-5. Correção na 6-3-2-1, quanto para a próxima? Na 6-3-2-1, autorizado a linha área decolar, pista 1-0. Vento 90 graus, que graça. Decolagem em coordenação com a torre a partir do pátio 3, comprou a Nordeste. O controle em 1-20 decimal 8, a torre em 1-18 decimal 9-5 e aciona 5-4-1-3 no transponder. Aguardando. A intenção do Lima Gustavo é desembarcar os passageiros na remota do pátio principal, depois saques até o pátio 4. Gente, Lima Gustavo, qual é o aeródromo? Afirmativo. Para o, a decolagem, ok? Está livre o acionamento no pátio 3, para a decolagem vai chamar a torre. Bom voo. Alô, Salvador 3155 para o táxi 79 a bordo, Alverna Galeão, 4 horas e 20 minutos. 3155, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-18, decimal 9-5, o ajuste 1-0-0-7, bom voo. Autorizado o pátio Indy Alpha, quando pronto, ponto de espera 1895, da 3-1. Oi, Salvador, papapá, Lima, papá Mike. Lima, papá Mike, reporte na vertical do farol de Itapuã, confirme sua posição. Farol de Itapuã, senhor, está no litoral norte, 6 milhas afastado do litoral norte, corredor norte. Supertaxi 412. Papa Mike, então ingresse agora na perna do vento, pistão no zero, e aguarde instruções. Qual é a intenção? Pátio 3, senhor, e visual com Boeing. Gente, perna do vento, ponto médio da perna do vento, pistão no zero, aguarde instruções para conseguir direto para o pátio 3. Afirmativo, mantendo perna do vento, Lima Papa Mike. Lima Golf Tango, pouso autorizado, pistão no zero, 90 graus, 19, check 3. Trem embaixado, checado, livre, pouso não no zero, Lima Gustavo. Sinai 6321, decolou 09, chama no 20, 18, bom voo. Obrigado, boa tarde. 3145 acima de semitáxi. São 3145, pronto, cópia. Sai da água. 320, a sair da água. FMQ, modulou pra tu? Com curva direita, no perfil da saída da EL, lenda após posição bridge, onde intercepta o pêssego 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Se controla em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5572 no transponde. Autorizado, galeão 360, pela pêssego 10, segundo 1-0, curvando à direita, na da EL, lenda bridge. 1-2-0-8 é o controle, 72 é o transponde. 1-9-2-3-1-4-5. Então, 3145 correto, portão 4, já chama pronto para o espelho de filamento. Chama, né? 09 e ground speed. Está reduzindo para 1802, certeza. A do Axel, 1902. Romeu, Romeu Golf, acione identificação autorizada e chegada à MAN, desça e mantenha o nível 050 e QNH1 na 007. Perna do vento, pistão no zero, não irá interferir com a sua aproximação. Assim estabilizado, afinal passou externo. Lima Golf Tango, solo aos 1-0, libera a direita. E chame solo 1-2-1 na decimal 9. Sente que após prossegue para o pote 4. Doutor, no sistema, chamo para cópia. Prepara a saída PUC, a transição Caju aguardando. Muito obrigado. Está preparado já para o Caracaju, aguardando o próprio Real na 4-2. Ok, está passando através do parque de torre. Gente, torre 9895, Yankee Delta Charlie. Charlie, grato. Passar travado. Poderia confirmar o tempo? 80 graus, 15 nós, 9925. 80 com 15, obrigado. Papa Mike está no norte da torre, efetuando um 360 pela direita. Gente, Lima, Papa Mike, está visual com tráfego na final do 1-0? Lima, ativo, senhor. Após o mesmo será autorizado, se o senhor prossiga para o pote 3 da guarda. Certo. Tá. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie, prossiga. Aqui está no final da posição de Salvador, a questão é pote 3. 02 a 03 a bordo e no canal 0114-0126 está passando através de Arcentini. Marcão? Ele? Maravilha, recorte na vertical do farol de Itapuã. Camarada, vertical do farol de Itapuã. Grato, quem está aí? Vitor? Coração, Vitor. Xaner 61142, agora sim, pronto, cópia? Pronto, pra cópia, 61142. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da saída PUC, transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-1-1 no transponder. Gente, autorizado 350 Recife, via Peruísque 58, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída PUC, transição Caju. 208 é o controle de saída 509 traçado, está na posição 1, vai chamar pushback acionamento 6142. Correto, reporta pronto, ajuste no 007, hoje não é 6142. 1007 vai reportar no 060 6142. Estabilizado no LS 2231. Passarei do 2231 no Torre Nono 895. 895. 621, pode falar o VIP na presente? Ou Elefa? Arbor 6321, Elefa da presente. Elefa da presente, 6321. Rumba 05, desce para 2000 pés, QNH1 na 007, reporta estabilizado no LS XR da pista na 0 e mantenha por gentileza a velocidade até o marcador externo. Okay, that's right.